Can you respond to the call before you go to the hotel? Okay. Doutor Azul, Costa da Costa, tem um estimado para cópia? Agora, autorizado com a FIS, 360, decolada 1-0 com a primeira curva à direita na saída Arbor 1, após a Elefa. O peso 2-1 é a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5-1-65, controle em 1-2-0 de som. Autorizado com a FIS, 360, conforme voto. Recopo da FIS, direita Arbor 1, Elefa. 5165, transponder controle 208, azul 404. Ah, 3040, cotidiamento correto, reporte pronto para o pushback esse ano. Bom dia, 3399 para Guarulhos, autorizado nível 340, da cola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Eule da Mótima. O peso 1-0 é a primeira aerovia, após Taubaté e conforme rota. Transponder 5156, controle 1-2-0 de som. Estou para o outro lado, pode ir. Da Mãe tiver a saída, autorizado Guarulhos, o nível é 340, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Eule da Monte. Pelo peso 1-0, a primeira aerovia pode só bater. E conforme rota, transponder é 5156 e o controle em 1-2-0, decimal 8. 340, decola da 1-0, da Eule da Monte, pelo peso 1-0, só bater. 5156, 208. Tem um nível copiado? É o 340. Protegimento correto, eu posso pronto para puxar o questionamento no 09. O 2535, chame o centro Recife em 12835, alterna no 251. Chamando 2835, alterna 251, azul 2535. Alguém chamou o som? Mike, Hotel F2. Prossiga. Bom dia, Mike, Hotel F2. Preciso de autorização de recolha da posição remota 12 para portão 12, portão 10. Sente, quanto é a posição abaixo com o Mitre? Sim, sim. Então, 3399, não escuta. Na 3399, na escuta do solo. Eu também na escuta. Ah, mais até o Aquarius. Está autorizado, prossegue com o reboque até o gate 08, confirme. Gate número 10. Tente, até o gate 10, reporte finalizado. Tente. Via via Pátio 1 no Índia, ponto de espera chama Torre 1 no 8, pessoal 95, altímetro no 0, no 3, bom voo. Pátio 1 no Índia, pode esperar 18, 95, obrigado, pode. Azul, bom dia, Gol 1229, próxima ponte espera da 10. Gol 1229, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 079. Ali decola da 10, Gol 1229. Zero, voo 90. Autorizado, estimação é postal. Autorizado, estimação. Vou falar para você. 1229, decolar 255-6, controle 120-8. 208, obrigado. 1229, bom dia. 1229, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da EL, após 2000 pés, autorizado líder. 360, após 2000 líder, voo na saída da EL. Táxi, 399, OB 167, caminhão 350. Apache 1 no Índio, ponto de espera chamado Torre Ano Noite, decimal 95, altímetro 903, novo. Sete, Apache Índia, ponto de espera, vai chamar Torre 295, obrigado, 7399. Equador, Azul 4040, pushback está na posição 1. Azul 4040, autorizado pushback, está na reporte táxi, após a passagem do bus da TAM, taxiando até o ponto de espera, livrar a retaguarda. Sim, autorizado pushback, estacionamento, após o TAM, livrar a retaguarda, Azul 4040. Salvador, voo 9916. Voo 9916, sua identificação, voando na broa de Bonfi para a chegada Bonfi, desça para 4.000 pés, o ajuste na 093. 4.003, voo 9916. Prossiga 9996. Cidade Volta, Serra Vitor 367. Cruzado, Serra Vitor 367, voo 9996. Muito bom dia, Alfa S3 Romeu, está assistindo a presença de reboque de parte 3 para parte 1, na posição 01. Autorizado até o parte 3, correção até a entrada do parte principal, reporte na entrada do parte principal. Alfa X-Ray Romeu, confirmando? Na identificação, via chegada Mari, desse para o nível de voo 050, ajuste na 093. Sim, a gente identificou, desce para o 050, na Mari, retificando aí, tá, 5973, graças. E, nós somos tráfego público agora? Ativo Rio 5973, número 2, na aproximação. Existe possibilidade de boa casa? 9973, mantém o perfil da chegada Mari. Gente, nós vamos tentar o VOR, ok? Negativo o GNSS do RNAV do presidente nacional. Rio 5973. Dois 229, chama centro de Recife em 12835, alternando 251. 235, 251, é isso? Irmão. Com 963, adicionando velocidade 2509. Reduzindo 2509. Para o táxi azul 4040, terminando o Galeão, é correção, atendendo do Ribeirão Preto. Autonomia 2 horas e 5 minutos. Confirmo pela V? PLB 123. Taxi é via Índia, ponto de separação, em 193, 95, altímetro no 093, bom voo. Ajuste 1013, Índia, ponto de separação, 2895, ajuste 4040, obrigado, bom trabalho. 2089. Bom dia, 3399, contato radar na decolagem, igual ao nível de voo 340, saída da IO, após 2000 pés, autorizado letra. 340 da IO, 2000 pés, letra. É uma informação Golf em curso, aguarda cópia, prepara a saída da IO. 040, ponto certo da pista, 1-0. Azul 4040, 40, autorizado alinhar e decolar a pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 0,5 nós. Línea, alinhar e decolar a pista 1-0, azul 4040. 40. Sanair 6225, aciona identificação, vou ir na proa de Bonf para interceptar a chamada Bonf e reporte quando for traduzido. Imagina, já está voando Bonf no 0-3. Sanair 6225, desça para o nível de voo 050, ajuste no 093. 050 para o 093, 0-3. Do 5973, redução de velocidade 2309. 2309, não está estranho. Bom dia, Oceaner 075, informação Golf, autorização São Paulo Congonhas. O Xana 6075, número 2, para qual trabalho? É, escuta. Bem, Romeu, autorizado para seguir o reboque até remoto, coisa até o gate 01, no reporte quando lá. Azul 4040, decolado aos 09, controle 120, decimal 8. 208 graus, bom dia, 4040. Dois Salvador, bom dia, azul 4040. Azul 4040, contato radar na decolagem, presença Arbor 1 para o nível de voo 360. 360, azul 4040, Arbor 1. Vibração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 015, seu limite 3000. Senhora, podia falar um pouquinho mais claro? Está muito baixo. 015, qual o limite, Alex? 5973, vibração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 015, limite a radial 300 do BR Salvador. 015, 300 radial limitante. Gol 99, nomeia autorizado o sinal do procedimento afinado. reporte quando estabilizado no Cerrado da 366. Sim, daí reportar estabilizado no 366, eu vou 996. Com 973, desça para 4.000 pés, o ajuste é no 0.03. 4.000.03. Sobre a pretensão para nós entrarmos, a gente conta as milhas básicas, senão a gente vai segurar um pouquinho aqui para ficar tão básico. O 5973 informa que irá manter a proa ainda por mais 8 milhas. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Eolida Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo, transforma em 5176, controle 1-2-0, decimal 8. 1-3-0, conforme o plano da Eolida Irume, 1-3-0, 1-3-0, 1-3-0, 1-3-0, 1-3-0, 1-3-0, 1-3-0, 1-3-0, Puxando a 6075, copio? Prossigando. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva direita na saída da Eoli e da Monte. Depois do 1-0, primeira aerovia, após por base conforme rota. Transponder 5401, no controle 1-2-0, decimal 8. 360 para Congonhas, decola da 10, curva direita da Eoli e da Monte. 5401, no transponder 208 ao controle. 6075. Puxando a 6075, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reportará. Do 5973, 2 milhas. Noroeste de Salvador, resta uma navegação, comprou de TASA em descida para 2.000 pés. TASA para 2.000 Passou 366, gol 996. Gol 996, complete 9 procedimento da RNAV, chame torre 118, decimal 95. 095, pô. Pô. 96, passamos 366. 5973, autorizado final do procedimento VOR Delta mais 5 da pressão 10, reporte quando estabilizado. Quando estabilizado, vai ser 3. Reporte Serra Vitor 372. Portaria 372, 2013, igual 996. A 3399, chama Centro Recife em 12835, alterna 1251. 3597, aciona identificação, via chegada bom, que desça para o nível de voo 050, ajuste no 093. Pode voar direto Serra Vitor 367. Serra 3597, mantém para a chegada, número 4 na aproximação. Confirmando a voa bom, voa Peru ou voa 367? Após bom, irá voar na Pro do Serra Vitor 367. CNR 6225, vou ir na proa do Serra Vitor 367, emitida para 4 mil pés, ajuste no 093. Serra Vitor 367 com 4 mil pés, pro 5973, completo final do procedimento VAR Delta Mike Echo, chama a torre na frequência 118 decimal 95. 1895. Do 4040, chama o centro Recife em 1288, alterna 1260. 288-260, azul 4040, bom dia. Bom dia, vovó. Minha 225, autorizado o sinal do procedimento da nave descida para 2.666. É, saiu falhada a última parte da mensagem, entendeu? Mostra a Victor 366 com 2 pés, é isso? CNR 6225, mantém a produção Victor 367, autorizado o final do procedimento RNAV, descendo para 2.500 pés, reporte quando estabilizado. A minha vida 367 não está autorizada em nave, pode estabilizar. 6225. Gol 996, livrou no 50. Gol 99196, taxi CVA Alfa, Juliette até o gate 09, agilizando por gentileza. Alfa Juliette pro 9. Graus medos e divertidos. Atualizado por Zona Leste e o 5973. 1-3, morro. O voo 9966 dará passagem ao Boeing da companhia taxiando até o ponto de espera após o ingresso até o gate 09. O 9996, sim, vai dar passagem ao 9933. 075 aguarde para o feedback da sua nave. Aguarda. Na 3597, vou usar a vista 367, descida para 4.000 pés, ajuste 1013. Tem 4.000 como inteiro, ele vai passar bom para a vista 367, obrigado. O 6225 da Xirém, vou usar a vista 367, iniciou o procedimento terminado. 6225, reposte quando no 366. Reposte quando no 366. Zero. Circo 973, solo ao 22, direita, solo 121, decimal 9. Circo 973, tem que ser via Alfa, Kilo, pode 3, quando lá atende o sinalizador. 0, vento 1, 0, 0 graus, meia dúzia de leste. Se a vista 366 com o campo à vista, o 6225 da Xanar. Xanar 6225, complete final do procedimento da RINAV e chame a torre na frequência 118.95. 1295, bom dia, 6225. De 5973, a minha posição informada é 7 Lima. Nave com 366. Autorizada a RENAVE, chama o PCD 72500, chamará passando 366. Pode mandar presente, se a RENAVE 366 ou 3597? 3597, cumprimos sem referência, consola. Completamente visual. Autorizada para a RENAVE 366. Reporte quando no 366. Obrigado, descendo direto para 2500, na proa 366, chamará passando, graças. Bruno 961, decolador de 24, controle 120, decimal 8. 208, 961, obrigado, bom dia. Xanar 6225, autorizado pouso, pistão 0, vento 100 graus, meia dúzia de nós. Livre o pouso, 6225. Controle, bom dia, 961. 759, vai dar bom. Bruno 961, contato radar na decolagem, suba para níveis voo 360, saída da EL, após 2.000 pés, autorizado Leda. 2.000 Leda, voo 961. Bruno 759, ação de identificação, via chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 9.093. 9.093, 4.000, voo 759.

Ponto 219-6265. Tá 3597, QNH 10013, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 079. Livre pouso, pista 10, 3597, tá, obrigado. Funcionário 6075, mantenha o ponto de espera. Uno 961, chama Centro Recife em 12835, alterno 1251. 1235251, 961, obrigado ali. Oceanair 6075, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Cinco no sete, no solo 3-2, direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, obrigado. Serra Vitor 367, despara 2500 pés, autorizando o sinal do RNAV, reporte quando passando Serra Vitor 366. 367, 2500, reportarão 366, gol no 759. Só 3, você falou 7, tá aqui, via alfa, reporte antes do acidente. Será 075, autorizado, decolar pista 10, vento 100 graus, 079. Na 6075, decolado 34, controle 120, decimal 8. 20, bom dia. Na 6075, bom dia. Salvador, bom dia. Na 6075. Na 6075, contato radar na decolagem, rodovia saída da Delta, nível de voo 360. Salve da Eolinda para 360-6075, oportunidade de voar uma saída da presente. CNR 6075, autorizado Leda. Voando Leda 6075. Gol 1759, Serra Victor 366. Gol 1759, complete final do procedimento da Renata, chame torre 1895. 1895, Gol 1759, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Gol 1759, passou Serra Victor 366. 1759, se não me engano, 013, autorizado pouso 10, vento 100 graus, 069. Livro pouso no 0 com 1013, igual a 1759. Com o controle 6075 solicita. Prossiga. Alguma possibilidade de barco de morte com a coordenada? Faz autorização do centro, Xanar 6075. Muito grato. R6075, autorizada para o Edmótima. Quando mostra, R6075, grato. Torre Salvador, bom dia, Gol 6075, chame o Centro Recife em 12835, alternando 251. 2835, 251, tem um ótimo final de semana, obrigado pela coordenação. Obrigado, bom voo. Solo, 143, direita, 1219, solo. 219, obrigado. Galeão, nível 300, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da El Leda, Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5490, controle 120 do Spam 8. Na 3153, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Solo, Salvador, bom dia, voa na 759, livrão. Voa na 759, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voa na 759. Rio 5975, via chegada a Mari, vista e mantenha nível 050, sua identificação.